maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Iluminação. Iluminação. Telões de alta definição. Esse é o show da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. Saudade. A Carroça. A Carroça. A Carroça. Meu amigo Robertinho também já por aqui. Alô, Robertinho. Subtenente Jesuíto. Um abraço pra você, garoto. Alô, Sandinho. Grandalhão Vanderlei e a equipe Canabresta já chegando por aqui. Só no caqueada, vai! DJ Toninho! A Carroça! Caressa, o Também já por aqui, meu parceiro, subtenente Hélio. Essa é a velha guarda. Aí, Hélio. Só na manha. Os ali, saudade. Chat. O rei da cerola, alô Ginei, alô Tigrão já na área, bora Tigrão, bora pra cima. Orgulhosamente Marajoara. Vamos quitar. É a domingueira top da Via Show. Toninho. Aí o seguidor viu ao lado dela a minha putira. Ei, putira. Carroça da Saudade. parceiro Milton de Marituba. Já por aqui, um abraço, garoto. Grande Netão. Aí, Netão. Aí, Nira. Ai, minha sogra. Caqueado. Casal Claudemir e a Sara. Um beijo. A meu casal de luz. Carroça da Saudade. Equipe cai na brecha. Aí o Dinho do celular. Ao lado aí do meu parceiro Passarinho. Aí o Wesley. E a Rainha, claro. Baila, baila, baila, baila com o ritmo de Senatim. Baila, baila, baila. Ritmo, ritmo. Sim, para mim. Ritmo, ritmo. Aqui. Ritmo, ritmo. Agora. Vai, Tigrão, vai, Tigrão. Muchacha. Ritmo, ritmo. Aia. Ritmo, ritmo. Aia. Vamos nessa, DJ Toninho. Sucesso, fala mais alto. Shake it down, shake it down, shake it down to the ground. Shake it down, shake it down. Carroça da Saudade. Oh, Olha o caqueado. Bora, Sina, bora trabalhar, Sina. Amigo Cerson, o homem do Seca Latinha, está aqui no lado, valeu, garoto. Bora, garoto, bora, garoto. Madame, je vous préfère. Madame, je vous aime, je vous aime. Je vous trouve belle, madame. Vous êtes très belle. Et je voudrais surtout, surtout vous embrasser. Vas-y. Embrasse-moi. Vas-y. Allô, Kéké. Vas-y. Madame. Madame, je vous aime. Madame, je vous préfère. Madame, je vous vénère. Je vous trouve belle, madame. Vos yeux, madame. Je voudrais vous dire des choses. Et je voudrais surtout, surtout vous aime. Vas-y. Épouse-moi. Vas-y. Épouse-moi. Vas-y. Épouse-moi. Vas-y. Millions sans cloche, sonnez. Un million sans cloche, sonnez. Millions sans cloche, sonnez. Un million sans cloche, sonnez. Millions sans cloche, sonnez. Un million sans cloche, sonnez. Un million sans cloche, sonnez. Un million sans cloche, sonnez. C'est la montée. DJ Toninho. Luxuosa carroça da saudade. A carroça da saudade. A carroça da saudade. A mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Essa agarradinha agora, bora! Agora vem você de novo pra virar minha cabeça, fazer com que eu esqueça tudo e volte atrás, meu bem, e nem me lembre mais das tristezas que causamos aos nossos corações, das ilusões que fazem dos amantes dois seres tão distantes. Olha, às vezes a hora que bater a broca, você dá um pulo ali na cantina da tia Franci. Alô, tia Franci! Onde você encontra a comida de primeira qualidade. Com seu mistério. O Ed já suou, né, Ed? O que era simplesmente fácil de dizer. Aí, Elisângela! Eu aqui apaixonado e cego pro passado. Quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado e reconstruir o sonho que só fez de nós tão só. Saudade! Vem com teu sorriso largo adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. O homem da cegonha! Alô, Fernando! Vem me abrace forte. Não me deixa lucidez. Nunca mais. Na cidade. Eu quero te gravando tudo com a força. força de que eu for capaz. Oh, música, meu Deus do céu. Minha carroceira, Dani. Aí, Dani. Agora vem você de novo para me tirar do sério e controlar com seu mistério tudo o que era simplesmente fácil de dizer. Eu aqui apaixonado e cego pro passado, quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado e reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós. Vem com teu sorriso, a carroça, adoçar o amargo que essa ausência traz. Vem beijar-me novamente com seu beijo quente que tão bem me faz. Vem me abrace forte, não me deixe a sorte, nunca, nunca mais. Leandrinho Carroceiro. Eu quero te amar com a força de que eu for capaz. Empresário Guilherme já por ali. E a sua camisa bonita ao lado da sua esposa, minha querida Agra. Adilson do IMED é o nome de emoção. Me acorda, me sacode, devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual, muito embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei e o tanto que eu te dei. Saudade. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, soluçando a minha... Já tem CD ao vivo, viu? Aí o primeiro tempo do maestro aqui já tá prontinho aqui na mão do Lúcio Cedês e também do Maluquinho. Quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido. Nico Saudade. Aí, Nico. Um pássaro ferido que podia estar voando e não consegue mais voar. Ed e Dona Vera. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor. Lúcio Cedês, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. O autêntico Alaô já passeando de carroça. Bora, garoto! Vejo em ti a paz que eu perdi. Saudade. Oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Vem, empresário Ginaldo. Bora, Ginaldo, bora pra cima, garoto. Antônio! Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. ouça-me, minha Nathalie. O homem da pólvora na área. Faça-me sofrer. Grande Falcão. Só vivo pra. Também com a gente, parceiro Alan da GDF. Aí, fura olho. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Saudade. Jesuíto, cuidado, cuidado. Não me faças mais sofrer. Ai, ai, ai. Só vivo pra te querer. Não te esqueças. Meu amigo Banana. Aí, Banana. Nathalie. Direto do túnel do tempo. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer a carroça. Em cada sinal do caminho eu só via você. É igual da música. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvi. A nossa panelinha de luxo, como sempre aqui na comissão de frente. Noite, chorando. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Para João, ele dá maior valor. Não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Passei muitas horas rodando e não consegui. Também por aqui minha querida Rafaela, em cada também Rodrigues caminho, e também a Thay Gonçalves. Já passeando, passeando aqui. Começo. Nada, Cristina! Ana Maria Braga Paraense já na área. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Bora, Cacelinho! Bora, Careca! Bora, Carequinha! Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Som de saudade. Não, eu não posso. lembrar que te amei. Não, bora, Patrick! Eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Adilson Tony Mese. Caminhemos. Vai estar no apoio do aniversário do maestro. Tá chegando. Dia 22 no Caribe. Vida comprida, estrada alongada. Meu amigo Cello, saudade também já por aqui. Na verdade, tá com saudade de ti, viu, Cello? Ele tá na área. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Saudade é saudade. Lilian, teus olhinhos verdinhos falam-me de carinho. A carroça da saudade. Te prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Sou capaz de morrer. Também por aqui, meu parceiro Andrei. Ai, Lilian. O homem da Manusca. Yes, o mundo. Juntamente com a sua primeira dama e toda a equipe. Profundo. Essa galera que é seguidor aqui da carroça. Ninguém jamais te dará. Vem neste amanhecer e faz renascer. Saudade coladinha assim, ó. Você para mim é um pássaro que voa pra longe ao amanhecer. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para viver. Você para mim é a luz do sol. É. Tudo ilumina e sabe aquecer. Você é meu fogo. É meu. Bora, professora. Estrela que chega ao entardecer. Como é que é? Sem você não durmo. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços. Japonês da pedreira. Mesmo homem. Vai levar o CD. Sem você não durmo. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo homem. Você para mim é a água que eu bebo, fonte onde a sede vou saciar. Você é o mar que me mete em medo. Você é o rio que eu sei navegar. Você para mim é o chão que eu... Já sou prestação. Me dá sustento e também a flor. Você é o caminho do paraíso, o meu alimento. Alô, Ginaldo! Sem você não durmo, sem você não sinto fome. Quase não respiro, longe dos seus braços, eu não sou... Bora apertar mais um pouquinho, bora! Carroça da saudade. Vamos nessa, Editorinho! Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Tão perto o pensamento, tão distante. Morrendo de amor, eu fico ao seu lado. Por que essa frieza, meu amor? Por que esta mudança inesperada? Parece já não ter motivação. Sem o seu calor eu fico enciumado. Tchau, saudade! Beijo, você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. Nem mesmo um sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? E ela, gente, amanhã, segunda, a gente vai estar de volta aqui, viu? Aquela segunda-feira que já é sucesso total, a segunda do Real. Até 8 da noite, o ingresso e a cerveja, só R$1. Eu quero ouvir da sua boca. E hoje vai dormir comigo. Que o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. Amigo Adilson Tony Med, fala Toninho. Ainda vou arrumar um amor de verdade. Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amar, ter alguém, ser amado, me realizar. Na trilha do meu destino, no amor. É nosso patrão Deca já na área. O meu coração machucado tem medo de amar. Bora, Falcão, mais pólvora, Falcão. Porém a vida me chama. Ainda tô programado aqui, viu, Falcão? Me faz novamente criança. Amanhã tá ok. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Saudade. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto. E aí, que é? Felicidade. E a querida que é? Esse é o grande amor. Falar. Esse casal que dá valor, valeu! Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me realizar. Me chama, me faz novamente criança. E diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. A carroça. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto da felicidade. Que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade. Passar do sonho pra realidade. E finalmente me... Flamengo 4-1 no Corinthians, né? Eu choro, não sou Flamengo. Eu só queria um amor de verdade. Sentir o gosto falar, só falar. Aqui é Lúcio Cedês. Teu olhar, ah, esse teu olhar vive a me convidar. Alô, Dinei! Pra quê? Não sei. O nosso rei da cerola. Teu andar, ah, esse teu andar vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de falar. Tá bem com a gente aqui, a família Papão Chope. Então me passeando em carroça com o olhar. Valeu! Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, ah, esse teu olhar A carroça da saudade. Teu andar, ah, esse teu andar você não tem coragem de meu parceiro Cleberson falar juntamente com a sua esposa. Com a gente aqui, valeu. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. A luxuosa da saudade. Teu olhar, ah, esse teu olhar, esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar, ah, esse teu andar, é clareou. Vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata? A sequência pra você dançar agarradinho. Bora, Guilherme! Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. E aí, Tigrão? Eu não acredito. Vou ligar pra cima. Você não estava mais. Tigrão e a sua esposa, o meu casal de luxo. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e plano. Quando eu te fazia amor no mesmo sofá. A carroça. É surge amor, sinto no ar sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Minha querida Ivone, juntamente com o Rubens, de tanta ilusão, aqui no Carroça Festa. Tudo é sem graça que eu já te perdi. João, o rei da fruta, meu parceiro esse aí, lá da arterial. Semana eu vou passar com você, viu, João? Ainda guardo em minha boca Estamos ao vivo aqui. Aí ao vivo pelo Face. A nossa página Carroça da Saudade. Eu sinto teu perfume. É a Domingueira Top. Me acompanha. A minha Souza Lotada. Marcela Araújo, dá um clique aí, ó. Um pensamento eu tenho. Olha como tá, minha Sou. Um dos mesmos desejos. Olha a Patera. O coração acelerado pra te entregar. Bora, Patera. Aquele clique. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Peraí, José, sua prestação. Deseja toda a felicidade do mundo. Aí, o seu grande amor. A nossa grande amiga Eliane. Que nada é mais importante. Parabéns e felicidade. Do que você. Saudade. Nessa época aí não existia fura-olho, né? E agora? E agora? Preciso parar com esses meus pensamentos. Pois sei que você é proibida pra mim. Uhul! Preciso abafar esse meu sentimento. Você, por favor, não. A carroça da saudade. Vem-te embora pra minha show, vem-te embora, vem. Mulher de amigo é como veneno. Pois se perde o amigo e se perde a mulher. Saudade, é saudade. Não me olhe assim, não me faça aceno. E até me ignore se você puder. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é. Quero mandar um abraço aqui. Olha os nossos carroceiros que estão online aqui, ó. Ilusão. O meu amigo Ronaldo Santos. Ele é meu amigo. Aí a Priscila Souza. Até. Alô, Renata! Renata Figueiredo. E mulher de amigo. Coisa que a gente não põe a mão. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Se você só pensa em viver a vida, não se vai e o deixa em paz. Não vá provocar uma imensa ferida, porque meu amigo vai sofrer demais. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Baracelo, Baracelo. Pois ele é meu amigo. É a comitiva da Manusca. Até quase um irmão. Aqui no ladinho. Ela tá em peso. Mulher de amigo. É coisa que a gente não põe a mão. Saudade. Baratônio, Baratônio. Dança, gatinho, dança. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu saudade. Bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz. Zé, sábado, Vicente. Sábado, dia 9. Que eu nunca quis. Aniversário da empresa Carroça da Saudade e o lançamento do novo visual. é a dona da noite, te segura, garoto. DJ Toninho. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz: alô, Silva da Marambaia! Eu já, bora, João, esqueci. Abre um aí. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. É o DJ Toninho. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. DJ Toninho. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Saudade. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Quero a gente aí. Aí próximos banheiros, você encontra. Aí você encontra aí o curral. Aí do Diel Luxuoso. Aí tem as camisas, tem tulipas. Tudo isso e muito mais da Luxuosa. Seu perfume gostoso, ainda sinto. Fala, Guilherme! Na cabeceira. É igual a camisa bonita. As lágrimas nascem. Sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama, sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá deixar. Toninho. O homem é bom. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo. É saudade. Pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Ai, amor. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. DJ Toninho. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Pega da música. Dia e noite só penso em meu amigo Nico. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu casal lambadeiro, meu querido Ed, meu Dona Vera, é demais. obrigado mais uma vez pela presença, viu? Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. A carroça da saudade. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Saudade. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Também já por aqui, meu parceiro Boneco da Marizia. Esqueça. E a nossa professora conceituada. Aí a professora Águida. Só você me. Cadê o Renan? Aí, Renan. Sempre vou amar. Ai, amor. Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Uma espaçonave do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está, conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. E sem uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. A carroça. Do que meu próprio grito. Adilson da Unimed. E a Ilso, Adilson da Milionária, hein? Equipe cai na brecha. Eu vou encontrar. E a rainha, nossa rainha por ali. Uma espaçonave do amor. Alô, passarinho. Menino. Olha a Índia Potira. Aonde ela for. Velhos tempos lá do Caldeirão do Alã. Vou te contar, viu? Aonde ela está? Conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Saudade. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio. É o mais Toninho só aquecendo. Aí daqui a pouquinho já tem o nosso caceteiro. Aí tem o nosso espetacular. Tem o homem do alô. Enquanto isso, a gente solta o som. Dali Toninho. Resolvi cuidar melhor de mim. Pois você não sabe o que quer. Uhul! Desejei ter um lindo amanhecer. Bora, Falcão, bora, Falcão! Acordei. O homem da pólvora. Numa solidão. É o comandante do nosso Silva, lá da Atalaia. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calma. Ainda falta programar, Falcão. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor, decida. Será que o meu beijinho, o meu carinho nada representam pra você? Será que que o calor dos meus beijos já não mata sua sede. Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Como é a sua? Na rua? Não dá. Qual é a sua? Na rua? Não dá. A carroça. De amor você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Bora, Rica! Você foi o nossa carroceira rica de luxo. Sonhei, e só desilusão. Já naquela bailada. Me encontrei. Se você já não. Paulo Grafite. Paulo Grafite. Tá ensinando o maestro a dançar. Aí, Paulo. Será que o meu carinho. Aí, professor. Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? Olha, Julie! É, Julie! Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Qual é a sua? Na rua? Não dá. Qual é a sua? Na lua? Não dá. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.